Filosofia, Psicologia, Teologia. As três ciências fazem Trilogia Analítica, uma extensão da psicanálise elaborada por Norbert Kepp. É ele o protagonista deste espaço radiofónico que lhe levamos às quintas-feiras, às 18h30, para refletir. É uma visão diferente e inovadora do mundo que não pode ser deixada de parte. Homem Universal, às quintas-feiras, às 18h30 da tarde, no Canal 1. Para uns, isto é barulho. Para outros, isto é arte. Isto é arte. Na Antena Web, é... Néctar Zero. Sextas, 5h30 da manhã, no Canal 1. Dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. Vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Eita, hoje eu tô naquele embalo, tô naquele clima. Aí falou, ai Maurício, mas naquele clima você quer brigar? Não, isso aí é brincadeira. Eu sou da paz e do amor, tem negócio de briga comigo não? Ih, qual é? Briga, eu não ganho nada com isso, só faço é me desgastar e ficar, acabar com os meus dias. Vou lá brigar pra quê? Mas amor, nem pensar. Então, pra você que também tá aí, começando aí o seu dia, ou começando o programa aí, ouvindo a gente, né, com aquela alegria de sempre, vamos deixar coisas de briga pra lá. Briga não resolve o problema de ninguém. Briga não ajuda em nada, só faz é atrapalhar. Então, vamos pensar em coisas boas, em coisas alegres, em coisas positivas, e é assim que a vida da gente se torna mais agradável, mais gostosa, não é? Olha, no programa de hoje, eu vou rodar aqui o Grupo Queen, Edelson Moura, meu patrão hoje vai cantar aqui no programa. Também vamos ter o Nelson Ned, Pequeno Gigante, né? Gilberto e Gilmar, Roberto Carlos, Ricardo Cotiante, José Augusto. São todas músicas que estarão em destaque aqui no nosso programa hoje. E eu já, também, é claro, a carta destaque, né? Que você vai saber daqui um pouco, e eu também. Parece que essa carta aqui hoje... Não sei não, viu? Daqui um pouco eu vou ver. Mas, então, vamos trazer aí a primeira música. Vamos rodar o Beto Santos com a participação do Francis e Juliano. Toma! Então toma lá, menino. Roda.

chamei, me entreguei de um jeito como ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido, e eu acreditava na sua palavra leviana, fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama, pois apesar de tudo eu sinto a sua falta, leviana. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido, e eu acreditava na sua palavra leviana, fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama, pois apesar de tudo eu sinto a sua falta leviana, leviana, leviana, leviana. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Eu gosto muito de um repórter, de um apresentador da Globo, é o Pedro Bial. Se bem que ele, coitado, ele por força de contrato com a emissora, ele é obrigado muitas vezes a falar coisas que não é do agrado dele, mas ele tem que fazer porque ele é um homem empregado, e quem é empregado, quem é pau mandado, tem que fazer aquilo que manda, não é? Ele não pode fazer, contrariar o patrão dele, que aí ele é despedido. Mas o Pedro Bial, eu digo isso aí em função daquele programa horrível que é o tal do BBB, né? Ele diz algumas coisas, meus heróis e não sei o quê, não sei o quê. Então, isso aí, mas tudo isso aí é pura obrigação que a empresa faz com que ele diga essas coisas assim. Porque no fundo, ele é uma pessoa muito consciente, e eu acredito que o Pedro Bial, ele jamais se prestaria a esse tipo de papel se não fosse por uma força de contrato, né? Se não for por uma obrigação de um contrato, que ele jamais faria isso aí de cabeça própria, porque é um camarada muito consciente. Muita gente fica aí condenando, censurando o Pedro Bial, dizendo que ele é muito careta, muito besta em fazer aquele tipo de coisa, mas ele não é o dono, ele é apenas um apresentador do programa. Quem é dono é a Rede Globo, e a Rede Globo é que determina da forma como ela quer. Você, no seu emprego, você não tem que fazer do jeito que seu patrão quer? Então ele é do mesmo jeito. A gente não pode culpar agora, dizer que ele teria o direito de escolher, não, que isso eu não vou fazer. Se ele não fizer, eles mandam ele embora e colocam outro que faz, não é? Então é por aí. Quem é empregado tem que atender o patrão. Depois eu vou ler até um texto do Pedro Bial para vocês, e vocês vão ver como é que é um homem inteligente, um homem, né, de personalidade. Muito legal. Mas vou rodar agora uma dobradinha, viu? É, agora são duas músicas. O grupo Queen, que na época ainda cantava aí o Freddie Mercury, né? Ele ainda cantava no grupo Queen. Love of My Life. Depois, Meu Patrão, Edelson Moura. Uma música religiosa, mas eu acho linda, linda, linda. Olha pra mim. Então, roda as duas aí, menino. Maurício Fares. O teu manto vim tocar, tua bênção vim buscar. Eu te peço, Deus de amor, olha pra mim. Minha vida vim te dar, os meus sonhos te entregar. Eu te peço, meu Jesus, olha pra mim. Olha pra mim, bem nos meus olhos. Olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, meu Salvador, estou aqui. aqui pra mergulhar no teu amor. Tenho tempo pra ficar, sei que aqui é o meu lugar. Eu te peço, Deus de amor, olha pra mim. Tenho tanto pra contar e o Senhor pra me escutar. Eu te peço, meu Jesus, olha pra mim. Olha pra mim, bem nos meus olhos. Olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, meu Salvador. Estou aqui pra mergulhar no teu amor. Vim aqui pra te adorar, hoje eu quero te louvar. Porque creio, Deus de amor, olha pra mim. Teu poder vai me curar, tua força me anima. E eu vejo meu Jesus, olha pra mim. Olha pra mim, vem nos meus olhos. Olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, meu Salvador. Estou aqui pra mergulhar no teu amor. Olha pra mim, vem nos meus olhos. Olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, meu Salvador. Estou aqui pra mergulhar no teu amor. Aí, eu tava falando aí do Pedro Bial, né? E disse que iria ler um texto dele aí pra vocês. Ele é muito inteligente, é muito bom o texto que ele produz. É uma coisa suave, uma coisa gostosa, olha só. Já não corro mais atrás de ninguém, porque eu simplesmente entendi que não vale a pena. Seja uma amizade ou um amor, se a pessoa é digna de você, ela nunca estará nem à frente e nem atrás. Ela estará sempre do seu lado. Se você tem que correr atrás, então é porque a pessoa está fugindo de você. Sinceramente, não vale a pena querer quem não nos quer, não é mesmo? O mundo gira, tudo muda o tempo todo e tudo se renova, inclusive as pessoas de nossa vida. Apenas espero pelo melhor, espere pelo melhor e saiba reconhecê-lo quando ele estiver do seu lado. Viu? Um texto leve, mas inteligente, um texto muito gostoso. Legal, né? Legal o texto do Pedro Bial. Mas, gente, mais música. Música da conversa, Maurício. Quem é que canta agora? O que tiver que ser, será, será. É o pequeno gigante Nelson Ned. Será, será. Opa, legal. Roda lá, meninos. Estou vendo no seu modo de olhar que você já não gosta de mim. Eu não quero, eu não posso e nem devo obrigar ninguém a me querer. É inútil eu tentar me iludir e ficar toda a vida chorando. Quando o amor não dá certo, é preciso tentar esquecer. O que tiver que ser, será, será. O que tiver que vir, virá, virá. Se Deus quiser, um dia vou encontrar o amor que eu vivo sempre a esperar. Pois quem sabe amanhã poderei ser feliz. Compreendo que somente o destino é que faz nossa vida mudar. Se agora estou só, não me importo porque não perdi a esperança. Problemas de amor, só o tempo consegue apagar. O que tiver que ser, será, será. O que tiver que vir, virá, virá. Se Deus quiser, um dia vou encontrar que eu vivo sempre a esperar. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Vixe, para essa carta destaque de hoje, vocês vão ver só. Você vai falar, uai, irmão, você tá dando risada? Nada, eu tô aí aqui pensando o que eu vou fazer com essa carta. É a carta da mulher sofredora e sem amor de Pato Branco no Paraná. Dá aqui um pouco a história. Historinha danada essa aqui. Essa historinha danada mesmo, viu? Mas vamos daqui mais um pouco ainda, porque ainda tem música para rodar. Vamos ouvir agora Gilberto e Gilmar, Música da Saudade. Legal! Roda lá, menino! Sei que fui o culpado. Minha gente, esse mês de junho em quase todo o Brasil, as temperaturas se tornam mais amenas. Na região norte e nordeste, que lá praticamente não existe o frio, mas pelo menos dá uma refrescada, um tempo fica mais ameno, fica com uma temperatura mais agradável. Há poucos dias, mas fica. Agora, imagine no sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, sofrendo com o frio de uma forma terrível. Brasília também. Brasília também a gente passa por cada problema de frio aqui, que não é brincadeira, viu? Mas o frio, eu gosto, eu particularmente gosto do clima frio. Prefiro o frio do que o calor. Porque o frio você se agasalha, você se aquece. E o calor você não tem como ficar tirando a roupa aí, você não pode ficar pelado, andando pelado por aí, né? Quem é que vai ficar vendo aquelas coisas penduradas, balançando? Não dá certo, não. Então é por isso que eu digo, eu acho que o frio é muito mais gostoso, pelo menos para mim, eu acho o frio muito mais gostoso do que o calor. Mas tem gente que está sofrendo demais, porque o frio está de lascar, o frio está de rachar em alguns estados, em algumas cidades aí. Não é brincadeira não, viu? Uai, gente, vamos trazer mais música. É, Maurício, tá... Ih, rapaz, você tá enrolado, hein? Vamos rodar agora o Ricardo Cociante, Bela Senzanima, e depois ainda tem Roberto Carlos. Então, roda primeiro o Ricardo Cociante. Vamos lá. Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo. Insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Trappola, ci son caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio, povero diavolo, che pena mi fa. E quando a letto lui ti chiederà di più, glielo concederai, perché tu fai così, come sai fingere, se ti fa comodo. Adesso so chi sei, e non ci soffro più, e se verrai di là, te lo dimostrerò, e questa volta tu te lo ricorderai. Spogliati, come sai fare tu, ma non illuderti, io non ti casco più, tu mi rinfiori.

E agora? E agora? A carta destaque do ouvinte. Olha, gente, essa carta destaque de hoje é da mulher sofredora e sem amor de Pato Branco, no Paraná. Maurício Fares, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu sou uma mulher de 25 anos e tenho 3 filhos. Eu casei muito cedo, quando tinha apenas 14 anos de idade, porque eu fui seduzida e enganada por um homem mais velho que eu. Ele tinha 26 anos na época. Os meus pais sempre foram contra eu namorar, porque diziam que eu era muito nova e que tinha mais era que estudar e aprender uma profissão para não ficar dependente de nenhum homem para poder viver. Mas eu, mocinha ingênua e inocente, não quis dar ouvido ao que eles falavam e achava que eu podia ser dona da minha vida e fazer dela o que eu bem entendesse. Hoje eu sei que a realidade era outra e que meus pais é que estavam certos e a errada era eu. Eu comecei a namorar com esse rapaz de 26 anos, Maurício, e acabei me deixando levar pela conversa dele e me entreguei a ele. Ele prometeu se casar comigo, mas depois que ele conseguiu o que quis, o que ele fez foi sumir e me deixou grávida. Eu tinha um outro namoradinho, um rapaz de 17 anos, que sempre dizia que queria casar comigo. Como eu estava grávida, Maurício, então eu resolvi aceitar, pois assim teria um pai para os meus filhos, para o filho que eu estava esperando. Mas eu não contei para ele que estava grávida não, Maurício, porque se contasse, eu acho que ele não iria querer se casar comigo não. Meus pais continuavam insistindo que isso não ia dar certo, que eu era muito nova para me casar. Mas eu também tinha medo de contar para os meus pais que eu estava grávida. Aí, o que que eu fiz? Eu me entreguei para esse rapaz como se ele fosse o primeiro homem da minha vida. Depois de 2 meses que eu havia transado com ele, aí então eu falei que eu estava grávida dele. Mas a minha gravidez já era de 4 meses, Maurício. Ah, meus pais ficaram furiosos comigo e disseram que eu teria que casar com o rapaz. Então assim, falaram com ele e a família dele e ficou tudo acertado, que a gente iria se casar. Foi tudo feito às pressas, Maurício, e com 1 mês eu já estava casada com o rapaz. Fomos morar numa casinha de fundos que o meu pai tinha construído no terreno da nossa casa. E depois de 4 meses nasceu meu filho. Olha, Maurício, meu marido estranhou e minha família também, porque a criança nasceu sadia e grande e não tinha nada de prematura. Mas eu insistia, eu dizia que ele tinha nascido de 6 meses, mas ninguém acreditava nisso. Eu nunca aceitei fazer o pré-natal, porque aí se eu fizesse, eles descobririam a verdade. Até hoje eu não contei a verdade para ninguém, nem para os meus pais, nem para o meu marido. E eu tive mais 2 filhos com meu marido, Maurício, e por felicidade, todos os meus filhos se parecem um com o outro. Eu acredito que nunca vão descobrir a verdade, que o primeiro não seja filho do meu marido. Olha, tem hora que me dá vontade de falar a verdade, mas eu fico com medo e então me calo. Você acha que eu devo contar para o meu marido e para os meus pais a verdade, Maurício? Me ajude e me oriente, por favor. Afixi! Menina, você está me colocando num rabo de foguete, hein? Você está querendo me colocar num rabo de foguete que não tem tamanho. Olha, eu sou contra mentira em qualquer circunstância, pois por mais dolorosa que seja a verdade, ela tem que ser sempre dita, doa em quem doer. Mas agora também nós vamos ter que analisar que a sua vida toda foi uma sucessão de mentiras. É, você a vida inteira mentiu. Você se entregou a um que se mandou e te deixou grávida. Depois se entregou a outro para fingir que ele é que tinha tirado a sua virgindade e que seria o pai do filho que você estava esperando. Você não teve coragem de contar a verdade, nem quando a criança nasceu, depois de estar casada com um rapaz por pouco mais de 5 meses, né? Querendo dizer que a criança tinha nascido 6 meses e, portanto, prematura. Claro que ninguém iria acreditar nisso, vendo uma criança grande e saudável, que nem precisou de ir para a incubadora. Veja que você construiu a sua vida em cima de mentiras e mais mentiras. Seu marido parece ser um homem muito bom. Ou então ele é um tremendo de um panaca para não ter te cobrado explicações. Só um cara muito bobo para não perceber que tem gato na tuba nessa história, né? Ele, se fosse um pouquinho mais esperto, teria percebido logo que isso tudo não passou de uma grande armação de sua parte. Agora, não sei se digo felizmente ou se eu fico com pena do rapaz. É, porque agora, depois de passados 11 anos, você vem me perguntar o que fazer? Como eu te disse, eu não sou favorável à mentira em momento algum. Mas depois de passado tanto tempo, será que ainda vale a pena contar a verdade? Hein? Eu fico mais preocupado é se a verdade vier à tona e o seu marido resolver então ignorar o primeiro filho. Aí quem é que vai pagar pelo seu erro vai ser uma criança inocente. É. Sinceramente, viu? Eu tô em conflito com os meus princípios. Se fosse apenas por você, eu diria que teria que contar a verdade, sim. Você teria que contar a verdade. Mas agora envolve uma criança que está numa idade perigosa. É, seu filho agora com 11 para 12 anos, né? Ser rejeitada por aquele que ele considera como pai pode causar um sério problema para a formação dele, não é? Meu Deus do céu, gente, o que eu posso dizer para essa mulher nessa situação? Eu vou ter que dizer para ela continuar na mentira? Já que você viveu na mentira até hoje, pelo menos então viva mais alguns anos nessa mesma mentira, até o seu filho estar com a cabecinha preparada para enfrentar esse tipo de problema. É porque agora, se acontecer isso aí, você vai causar um problema sério demais na cabeça dessa criança, não é? Quando ele tiver mais aí, com mais uns 5, 6 anos à frente, e ainda é uma idade perigosa, e dá 17, 18 anos, aí é que é perigoso mesmo, né? Aí cria uma revolta muito grande. Sei lá. Olha, sinceramente, eu já não sei mais o que dizer para essa mulher. Não sei se ela deve continuar na mentira ou se ela deve falar a verdade. Porque essa criança vai sofrer. Essa criança vai sofrer demais da conta. Ah, gente, mas olha, dos males o menor. Eu acho que o seu problema de consciência por ter vivido na mentira até hoje vai ser o seu castigo por ter enganado e iludido as pessoas. Então é melhor você continuar com o seu erro e, quem sabe, ficar calada pro resto da vida. Já que ninguém te cobrou nada a respeito do seu passado, então fique calada pro resto da vida. É difícil para mim pedir alguém para silenciar depois de uma mentira. Mas no seu caso, o silêncio é o menos desastroso, pois ninguém sabe o que poderá acontecer se a verdade vier à tona, né? Ah, gente, já pensou? Eu pedindo alguém para continuar na mentira. Oh, meu, como é que a natureza cria problemas na cabeça da gente, né? Eu só peço que Deus tenha piedade de você e que te oriente da melhor forma para você não cometer um mal maior do que eu já cometido, viu, menina? É, bom, chega. Que música você acha que eu devo rodar, hein, menino? Hein? Que música? Ah, sei lá. Roda aí o Zé Augusto. É, pode ser o Zé Augusto. Eu quero apenas carinho. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, tá? E que ele tenha piedade de você e que você consiga realmente encontrar uma forma. Nesse caso aí, para que seu filho não venha sofrer, nem sofrer o homem que te deu aí, que deu a mão e que te amparou como esposa e que te aceita como tal, infelizmente eu vou ser obrigada a dizer que você deve continuar na mentira. Infelizmente, porque mentira não constrói nada para ninguém, não. Mas nesse caso aí é o menos problemático. Então roda aí o Zé Augusto. Eu quero apenas carinho. Vamos lá.